each place we go. So afraid that he might show. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. That has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Ain't got a gold mine. Ain't got a gold mine. Well, but Bernice, the ship is golden. The ship is golden. The ship is golden. But Bernice, oh, looky yonder. Looky yonder. Looky yonder. Well, the sun done gone. Oh, black Betty, bam, bam, oh, black Betty. Bam a lamb, a black Betty had a baby. Bam a lamb, a black Betty had a baby. Bam a lamb, damn thing was crazy. Bam a lamb, damn thing was crazy. Bam a lamb, whoa, black Betty, bam a lamb, whoa, black Betty, bam a lamb, oh Betty, black Betty, bam a lamb, oh Betty, black Betty, bam a lamb, black Betty had a baby. Bam a lamb, black Betty had a baby. Bam a lamb, a damn thing was crazy. Bam a lamb, damn thing was crazy. Bam a lamb, black Betty didn't mind. Bam-a-lam, just a steady black bedding. Bam-a-lam, just a steady black bedding. Bam-a-lam, that Monday, well, I was arrested. Yeah, yeah. And Tuesday, I was locked up in jail. Yeah, yeah, yeah. On Wednesday, baby, my trust tested. Yeah, yeah. On Thursday, nobody could blow my bail. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all. All of my clothes. Yes, I'm all almost done. Yeah, yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. Yeah. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Caramba, hein? Pederneiras logo de cara, hein? Oh, Viana, Viana. E por aí segue essa caixa com três CDs com nosso amigo cidadão paulistano Nick Cave e a sua banda The Bad Seeds, Lados B e Raridades, um espetáculo, meu amigo. Cidadão paulistano, tá ligado, né? Quem? Nick Cave. Ah, é, né? Tem filho brasileiro. Dedé Fischer era lenda de São Paulo, meu amigo. Uma vez chegou pra mim, há bastante tempo atrás, e falou: porra, tem negócio de um músico australiano que andou morando por aqui, que alugava a casa onde eu estou morando. E o cara foi embora e deixou a garagem entupida de desenho, letra, rabisco, disco. É mesmo, Dedé? É, quem é o cara? Nick Cave. Eu falei: tu fez o que com a garagem? Ah, não lembro. E aí, JB? Que situação, que momento, hein? Demais. Essa é boa pra meter o pastor, hein? Tem ele aí? Meteu o pastor? Com todo respeito, lógico. Vai. Alô, ouvinte da Oi FM. Aqui quem fala é Edir Macedo. Eu tô sempre ligado nas doideiras do Ronca Ronca com Maurício. Happy Day Total, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando o dia 22 de setembro de 2009. Por onde participa a nossa torcida, JB? Pelo caminho de sempre, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio 102.9 e tabela com a gente. Ronca, ronca. Oi, FM. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube, Joan. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the bus has gone away, so he waits behind. I think 50 times I must not be so. But as she turns her back on the boy, a knock comes from behind. Bye bye Maxwell Silva, hammer came down upon her head. Bye bye Maxwell Silva, hammer made sure that she was dead. Says he got a 31, Maxwell stands alone, painting testimonial pictures, oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, Maxwell must go free. The judge does not agree and he tells him so, oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a knock comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Silver hammer man. Oi, FM. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Up in the morning time, ooh. Sun is about to shine up over yonder. Come on and give me what's mine. Come on and do your duty. Do your duty. Come on and do your duty. Do your duty. What do what you're supposed to do. Do your duty. Do what you're supposed to do. Do what you know you got to do. Pessoal ligado aqui no Roca Roca, meu nome é Marcelo Yuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Cavaleiros e cavaleiras, damos os Seixas, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Põe Marcelão de novo aí, Nandão, por favor, que eu dei um corte nele, né? É, deselegantérrimo da sua parte, também, né? Olha o que ele fala, né? Seu porco. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Yuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, isso, grande abraço. Total. Aí ao fundo, Candy Staton. Brasa, hein? Estamos ao vivo. E a ouvintada, JB, como é que tá aí? O Felipe Reis disse que tá acostumado a ver o programa no site, sempre às quartas-feiras. Ah, é. Mas hoje teve tempo e tá ouvindo a rádio desde cedo. Que beleza, hein? Isso é bom. E aí, Nandão? Tudo escorrendo bem? Beleza? Beleza, cara. Vou dedicar uma música pra você, pode ser? You? Yeah. Vai, garoto. My name is not Al Capone, but I can tip up them tones, you know. And I'm gonna crack to them bone. Tell it to me, is I would tell you. Stay away, is I would tell you, stay away. Cause Tubby's on the scene to say. Call the Tubby's count, cause I would tell you. When I play your plays in a high rock, you know. Scoop and boop and you and boop. Scoop and boop and you and boop and boop and boop and boop and boop. Shop the jack, cause I would tell you. Honka, honka. Que é ato secreto. Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fundo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, demais. Dando cambalhota, assalto mortal, pinta os canecos. Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete, não. Que beleza! É. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. É, bem lembrado. Bem lembrado, né? O chocolate preto é considerado uma liberdade nacional. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço um ronca ronca. Nandão, você poderia fazer o favor de colocar de novo? É bom informar a nossa audiência que nós já começamos, o programa já está no ar. A introdução do Ronquinha, do João Boteco, pode ser? Isso. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Afinal, temos hoje a visita. Quem criou? Quem criou? Quem criou? Quem criou? O criador está com a gente hoje. De novo, só uma introduçãozinha, por favor. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. E o Roy Dillinger, né? Logo de cara no ronquinho. Você sabe que eu sou pato novo nesse negócio de rádio, né? Não, tá sabendo? Não. Sou amador. Quando eu comecei em rádio, há alguns anos atrás, o criador dessa vinheta era o diretor da rádio que eu trabalhava como estagiário. E aí ele ficava lá muito ocupado e tal. Aí um dia eu vi ele montando coisas de operador de áudio, mexendo em soundboard, o cacete, o cara se metia em tudo. Falei, meu camarada, eu tenho que começar a aprender essas paradas também. Aí hoje eu sou o que eu sou, entendeu? Por causa do professor, né? Exatamente. Em oifm.com.br, estamos para os quatro cantos do planeta. E para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH 93.9, oifm Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica. Oifm Fortaleza 101.7, Recife 97.1. Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7, estamos ao vivo. Dandão, mandaram uma saudação especial à nossa audiência em Fortaleza e, sobretudo, aos ouvintes da Boomerang FM. Boomerang FM. We'll be right back. Ronca, ronca. Sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Sentiu a tempo da mudada de rotação? Jerônimo entrou em 45, o corcel corria mais do que o normal, mano. O que diz a ouvintada, JB? O Rodrigo Nipes pede qualquer som do grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. Opa. Vanessa Lee, nossa correspondente em Salvador, tá na área. Não diz, só manda beijos. Pô, Vanessa. Você falou de Fortaleza. Isso. Tiago Braga, direto de Fortaleza, dá parabéns pro programa. E o Jefferson Calazans pergunta, quem vai ganhar na área da política, Edmundo ou Romário? Eita, ferro. Vou falar em Fortaleza, Nandão, vamos ao e-mail que eu coloquei no Tico Tico, do nosso ouvinte. E por isso, a Boomerang FM foi citada aqui antes da música. Diga lá. Salve, Malval, JB e Nandão. Saudações, ronqueiras. Quero parabenizar pelo excelente programa. Estou ligado no Ronca em Fortaleza há pelo menos 10 meses. Queria informar que a primeira rádio pirata do Ceará, a Boomerang FM, livre... Voltando a fita. Queria informar que a primeira rádio pirata do Ceará, a Boomerang FM livre, voava nos meados dos anos 80 e era composta por uma rapaziada eco-anarquista que fundou o PV no Ceará. Vivíamos mudando de bairro para não ser flagrado pelo antigo Dentel. Deve ser um órgão repressor, né? Deve. O formato dos programas, a diversidade dos sons, o descompromisso com o sistemão e a liberdade das falas tem muito a ver com Ronca Ronca. Amigos, toda terça é como se estivesse de volta a Boomerang. Estou divulgando o Ronquinha a muitos amigos que transitam nesse universo paralelo. Viva a desorientação musical. A propósito, amigo meu recebeu o CD do Ronca, onde rola a música tema de abertura do programa. Ele falou que a música seria do Paralamas, mas tem tudo deles e nunca ouvi a tal música. No programa de amanhã, no caso hoje, gostaria de desvendar o mistério e ouvir Gentle Giant. Que situação, hein? Mas o Boomerang vai e volta. Então, meu querido... Boomerang FM livre. É isso aí. Tá indo e tá voltando aqui em forma de ronca-ronca, em forma de jumboteco. Ele pediu o Gentle Giant e eu não achei o disco a tempo, mas serve o Tortoise, provavelmente, que acaba de lançar um disco e o Tortoise existe porque essa turma parecida com o Gentle Giant já fez música há muito tempo atrás. Segura, maluco, pra você. Ronca, ronca. A questão é a seguinte, cadê o Daniel Dantas? JB, mais uma vez o endereço da participação da nossa torcida na OFM. Estamos ao vivo até meia-noite. Obrigado. Sim, sim, oifm.com.br. Tá, clica louco. No Fale Conosco, marca Rio 102.9 e tabela com a gente. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em oifm.com.br, assim como o áudio do programa. Não, não, um beijo, como sempre, pra Risadinha, meu amigo, que já tá te esperando desde 10 horas. Olha lá, risada. Little Smile. É, tem a risadinha aqui e tem a risadinha lá, né? Little Smile. E tem outra também. E um abraço pro Eulino. Eulino, é. Eulino. Olha só, um beijo, risada. Tamo junto. Olha só, Mandrake. Ronca Ronca Festa, dia 17 de outubro, hein? Mais informações daqui a pouquinho. Diga lá. Meu pastor, o negócio é o seguinte, inscrições pro Festival Megazine até o dia 25 de setembro. Você sabe o que é o Festival Megazine, né? Você que tem uma banda independente e tá afim de participar de um mega festival, tá afim de entrar aqui na programação da UFM e muito mais, acesse o portal oinovosom.com.br, conheça mais do projeto e quando você fizer a inscrição da sua banda, colocando lá música, foto, release e tal, automaticamente você estará concorrendo a ser uma das bandas selecionadas ao Festival Megazine, que vai premiar espetacularmente a banda vencedora. Tem download remunerado da sua música, tem participação na coletânea da Som Livre, tem um dia de estúdio na Som Livre, participação nos programas aqui da rádio, show ao vivo na web, tem muita coisa legal que envolve o Festival Megazine. Acesse oinovosom.com.br digita aí, cara, www.oinovosom.com.br, conheça mais o projeto e quem sabe você pode até vir tocar na UFM. Certo, meu pastor? Alô, galera do Ronca, salve Malval, aí vai. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Gosto muito, cara, gosto muito. JB, o que diz a ouvintada? O Estevão Cazé manda um abraço pra gente. Eita, o Alvinho Rio Mega duvida você tocar Jardim Macalé. E o Túlio Brasil diz que o novo disco do The Very Best já está em pré-venda. Também duvido. Diga lá. O Felipe Maciel pergunta se dá pro programa ser diário. Perguntar a nossa, depende dele, a nossa visita aqui. Dá pra ser diário? Ué, depende de você. Depende de você. Jonas, como é que é a história das rádios em Buenos Aires ou na Argentina, de uma maneira geral? Você dá uma passada pelo dial na Argentina, impressionante. Você ouve rádios como a Rock and Pop ou então a Cozuco, que é uma rádio como a Oi, é uma rádio que pertence a uma marca, né, da telefonia? A Cozuco é uma marca de jeans. Na verdade, é como a Leves, por exemplo, que é a KSK Radio. Ou então uma outra rádio que é a Kabu, que foi do cara que criou a Rock and Pop, o famoso Daniel Greenbank. Muita gente não sabe quem é, mas provavelmente já foi impactado por seus eventos, porque quando ele trazia os Stones na Argentina, o Police provavelmente passava por aqui. E é impressionante, você passa pelo dial e normalmente você ouve alguma referência a uma banda brasileira, ou Cansei de Ser Sexy, ou até mesmo os Paralamas e tal. E a gente não ouve a mesma coisa no dial brasileiro, né? Talvez alguma coisa lá no sul, né? No Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal. Mas cá pro Sudeste, manja. Não, do jeito que o Gabriel Tomás do Autoramas falou recentemente, o nome dessa banda aqui é o fundo. O quê? O Gabriel ensinou a você a falar. A gente ia falar? É matou a um policia motorizado. O que mais, JB? O Thiago Queiroz comenta que uma certa cerveja, que eu acho que você gosta muito, está completando 250 anos de história essa semana. É, exatamente. Mas não é hoje, não, né? Não, essa semana. É, exatamente. Cerveja polar que ele bebe. O que mais, o que mais? O Marcos Henrique, de Ribeirão Preto, lembra que, se estivesse vivo, sábado seria aniversário de John Coltrane. Eita ferro. Vou pegar, hein? Yes, it is not his band balloon. Begins calling 1, 2, 3. Trickle up, trickle down. When you leave, we come unwound. Sensoria, sensoria, sensoria, sensoria. É o seguinte, gravando o Charles Cândido 45, ó, câmbio. Down the street they call a tipping in. Let's walk on down there, baby. That's where the fun began. But let me check you just one more time. You know you sent me, baby. Let's go on in here. Sock it to me. Ooh-wee. You know it's getting good to me now. Ah, shuck. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Mais uma, Nadão, por favor. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Um abraço especial ao Henriquinho, que está devidamente sintonizado na UFM right now. Slim Harvo ao fundo. Andão, já pensou quando ecoar loucamente pelas caixas de som da próxima festa Ronca Ronca, 17 de outubro, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro? Slim Harvo. Ronca Ronca acontece na varanda do museu e na casa de espetáculo. Embaixo, os Paralamas do Sucesso. Dois eventos ao mesmo tempo acontecendo para a alucinação da torcida do Ronquinha e os fissurados do Paralamas. Paralamas e Ronca Ronca juntos no Museu de Arte Moderna, dia 17 de outubro, sábado. Não é aquele negócio Ronca Ronca antes e depois, não. Manja, cada macaco no seu galho, todo mundo na mesma árvore. Escola um ingresso pra mim aí, pô. Tá, beleza. Até lá, várias promoções aqui, hein? Anotou na agendinha, JB? 17 de outubro? Yeah. Vai chegar junto? Yeah. Por falar em chegar junto, acesse agora mesmo www.bibisucos.com.br e conheça, Maurição. Sabe essas camisas que você usa, malandragem? Que o Sérgio manda pra gente? Sim, claro. Me visto graças a elas. Exatamente. Inclusive. Essa é a linha Bibi Juice Wear, malandro. São camisetas, canecas, quiz, CD, mochilões, bolsa de ginástica e várias outras paradinhas que o Bibi... É uma linha, né, esportiva que o Bibi criou. E a gente pode conseguir essa linha, você consegue de graça, puxando o saco do Sérgio, mas a gente que é cliente pode conseguir todas essas coisas indo nas lojas e participando do programa Fidelidade. A cada lanche que você compra e consome lá, você ganha um vale, e juntando o número correspondente de vale, você troca pelos itens, ou então você compra direto nas lojas. Lembrando que o lucro da venda desses itens é revertido integralmente para a Sociedade Viva Cazuza. Você sabe que é aquela ONG que dá assistência a crianças carentes portadoras do vírus HIV, certo? Agora, a perguntinha que não quer calar é a seguinte: Fome Zero Bibisucos / Ronca Ronca, quando será devidamente alavancado? Olha a risadinha 2. Quando? Em breve, acho que semana que vem a gente vai estar com um esquema aí na roda, né? Não, Sérgio? Opa! Slim Harpo. Mais alguma informação da nossa audiência, JB? O André Carvalho tem um sonho de assistir o programa um dia aqui, ao vivo no estúdio. Saquei. Ele queria que a gente filmasse o programa e colocasse no YouTube para ele ter uma noção do que rola durante o programa. Aí não é rádio, deixa de ser rádio. Que nem tem uma colega no Dial que tem uma prosobinha também na internet. E diz assim, a comunicação é rádio com imagem na web. Rádio com imagem... Televisão, né? Pelo que eu saiba... Ei, Jonas, você que é um estudioso no assunto, rádio com imagem. Pô, aí você coloca fica parecendo um monitor de zelador, né, cara? Olha o caminho da UFM para a participação da nossa torcida, JB. oifm.com.br, clica em Fale Conosco, marca Rio 102.9 e tabela com a gente. Nosso ouvinte pediu o Jorge Macalé, que volta e meia frequenta o Jumboteco. E terça-feira, sem ser a próxima, outra, na primeira terça-feira de outubro, como já foi anunciado aqui pelo Zé Flávio, inclusive, há bastante tempo, a UFM chega em outubro a Porto Alegre. E na primeira terça, o Ronca Ronca começa a fazer parte dessa rede que nós anunciamos aqui em todo o início do programa. Ele pediu o Jardim Macalé, e já há algum tempo eu venho mostrando, não precisa o Ronca Ronca chegar a Porto Alegre para a gente mostrar os produtores brasileiros de música daquela região, eles sempre estão por aqui, mas a gente tem se esforçado para mostrar mais do que o normal. Passa para depois? É, vamos dar uma chegada lá. Na Bolívia? É, na Bolívia. Então tá bom. Não, faltam 2 minutos, meu camarada. Ah, não, então dá. Então tá bonito. Aperta o play. Então, um dos principais nomes brasileiros que chegou de lá, o Piscínio Rodrigues, tá bom? Só eu que passei, o que passei a dizer. Quanto dói uma saudade, parece incrível que eu mesmo arranjei a causa da minha infelicidade. Querer desfazer a minha mágoa, é tentar abrir buraco na água. Querer desfazer a minha mágoa é tentar abrir buraco na água. Só eu que passei o que passei, é dizer quanto dói uma saudade. Parece incrível, eu mesmo arranjei a causa da minha infelicidade. Lhe dei o direito de sentir saudade minha. Andava agarrado nela qual pregador de bolinha. Tudo que é demais enjoa e o pouco faz desejar. Eu mesmo fui o culpado do meu amor me enjoar. Querer desfazer a minha mágoa é tentar abrir buraco na água. Querer desfazer a minha mágoa JB, você que é um estudioso do futebol, esse é o Lupa, como o Nandão sempre se referiu a ele, o autor do hino do Grêmio, até a pé nós iremos. É mesmo? Não sabia dessa paradinha, não? Não. É, ele é o autor do hino do Grêmio. Havia uma greve de transportes em Porto Alegre no dia que ele estava compondo o hino do Grêmio. E tem essa frase histórica, até a pé nós iremos. Lupicínio Rodrigues, uma lenda, uma das maiores lendas da música brasileira. Oi, FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Quer pedir uma música para tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Come on. masiki tonda zonje we masiki no roma na metongwini bonviche lomonda zonje we bonye fondo no ndo tameniwe beto lupia yitoma rubine nde wa yedo wene mo wezunda ho weja fojinu nye wa yi moko tonche mono meme dande we rupibu miwe mo wa siki tonda zonje we masiki no lomo na metongwini moko tonche beche le muro we monye danyo nungu peche mea we monye no file sura mikere we nye no chenu eza hambo banu mi bon unu kaka bochi lete fie banu mi dele fie neje konye kwedo sangwe tonu damono yeto apake do mi kwa nye wafono wele koma yika jimi kwino kado nye vina si che tona zonje we si che no lomo na me tombele bo viche lomo na zonje we Jino jahanu mile nyane kole watu mono mibe Undonu nyo mono jinye kunka soja hanu konu beo Kwee nwe mikadele mende kusono bapanu mono o Anumbo je vivi jio na ikweto da viga kwe Anumbo jadanu dojio we na ikweto da viga kwe Madwa kuba kuwa baminu nyewa ikweto da viga kwe Madwa kuba kuwa nu nyewa ikweto da viga kwe Nai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Teva tatuka. Ili baba wako one, mai wako two, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Hey. Agora perguntinha, pra que tem imagem nisso, cara? Hein? Que situação, né? Monitor de porteiro, né? Você como nosso gestor de assuntos africanos... Demagógicos. Africanos. Uhum. Essa é uma outra gaveta. Sim. Você tá sentindo essa vibe da música... Pairando atualmente? Pairando, é. Gente curtindo, gente... Tem um negócio forte. Muitas festas aí, né? Muita coisa, né? Não, mas o negócio da influência mesmo. De bandas novas. Vampire Weekend é uma. Na frente de uma fila de várias. E a coisa do ritmo africano está muito ligado hoje em dia essa produção até de música eletrônica mesmo. Utilizando os componentes que tem ali de ritmo, de som, que até então eram muito percebidos pela rapaziada. E as festas, festivais, gente falando, gente que nunca prestou muita atenção na música, no sentido de curtir, de gostar mesmo. A sua curadoria aponta para esse lado? Cara, a nossa Wikipedia pode funcionar nesse momento. Mas acho que em 1902... Roncapedia. Obrigado. Roncapedia, me desculpa. Pode ajudar. Em 1902 ou 3, por aí, Pablo Picasso pintou um quadro revolucionário influenciado pelas máscaras africanas. Quer dizer, há anos, milênios, a música africana vem, vai, volta e redopeia. E a gente tá sempre influenciado, você não acha? Sim, e também não foi à toa que você foi pra lá dar um cutuco na sobrinha do Obama. Hein, JDB? Valdete. Valdete, se me ouvindo, um beijo, Valdete Obama. Onde é que tá essa criança agora? Ela tá em Nova York. Tá sintonizada no Ronca Ronca. Tá, manda outro beijo pra ela. Val, Kiss. We are joined. Tamo junto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos uma festa exclusivamente com esse tipo de som. Aliás, isso aqui também vai ser devidamente vai ejaculado. Vai ecoar no Museu de Arte Moderna. Ronquinha, com Paralamas, dia 17 de outubro. Muita atividade. Mas hoje nós temos no Rio de Janeiro uma festa exclusivamente com essa sonoridade. A Maculinha. Quando acontece a Maculinha? A Macula rola sexta-feira agora no Cine Lapa, na Lapa. No comando, os DJs Lúcio Branco, Gustavo Benjão, Zé McGill e o convidado Stephanie San Juan. Um andódromo, né? Fechou? Sexta agora no Cine Lapa. Stefan, que é um percussionista, toca com todo mundo. Que veio aqui já geração. Umas duas vezes. Veio com Cassim, veio com mais alguém. Remember your big house. Waiting there for job. Falei de Porto Alegre, mostramos o Lupa. E também há bastante tempo eu trago um compacto que custa um dinheiro forte. Que é... até tirar aqui. Se nós temos na história da música do rock and roll brasileiro... Jonas, por favor, me corrija se eu estiver errado. Certamente estarei errado. E o Roncapedia também. Se nós temos nesse panorama do rock brasileiro da virada dos anos 60... bandas fundamentais como, evidentemente, os Mutantes em São Paulo... ou poderia citar a Bolha no Rio de Janeiro... bandas que surgiram e deram... consequência ao trabalho, nós temos em Porto Alegre o Liverpool, com Foguete e Milessa, lendas absolutas da música brasileira. O Liverpool participou de uma trilha sonora que nós vamos ouvir aqui, a primeira música, de um dos lados, é um compacto 7 polegadas, Marcelo Zona Sul. Ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado e uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de percebes e tal. O vinil é meio isso, assim. Por la paternal el 48. Un deseo criminal, levitándose hizo fuego y se esfumó. Las palabras de gloria fueron tan puras que lo hicieron levitar. Crecí y morí, ¿me entendés? Que vete. El muerto confiaba en su gente y en Calavera. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Eita ferro. Aí ao fundo, Los Fabulosos Cadillacs. Au! Não, vamos fazer um teste aqui pra saber se o nosso amigo está sintonizado. Só dá um boa noite. É, boa noite, amigo. Amigo? Alô? Ih, tá bom. Amigo? Alô? Alô, fulano de tal? Ih, rapaz, deu zica, hein? Zica. É zica. Ah. Zica. Ainda bem que a gente fez o teste, né? Nada, Nandão. Alô? Estamos ao vivo. Quem fala? Alô? É muito... Ô, meu camarada. Você... É, não rola, não. Não, ele tá plugado, tá, mano. Tá plugado. Até demais, talvez, né? Olha lá. Rolou uma risadinha. E a risadinha? Não, mas tá ruim pra Dedéu. Ô, risadinha. Ele tá lá... Qual é da parada? Junto com a Valdete, em Nova York. Tá esquisito isso aqui. Vamos chamar o Rony aqui. Chama o Rony Sizer. Chama o Rony. Segura aí, amigo. Amigo, a gente te liga daqui a pouco, hein? JB, o que diz a ouvintada? O Marcelo Pereira pede que a gente crie uma festa itinerante do Ronca Ronca. É, mas essa ideia já é antiga. Nas cidades que tem a cobertura da UFM. Essa é a bula, exatamente. Essa é a bula. O que mais? O André de Fortaleza diz que ouve o programa sempre na folga do serviço, o que não acontece sempre. O Estevão Cazé diz que rádio com imagem é tipo ônibus do metrô. Entendeu? É uma boa ideia. E o Marcelo Clark de Petro. Aí? Agora? Alô? Bora, vai? Agora sim, meu. Aê. Opa! Tá, mas não tá muito, né? Não, tá muito. Tá? Não tá não, meu brother? Boa noite, amigo. Boa noite, e aí? Ih? Galera do Ronquinha. Então segura aí. Vai assim mesmo, né? É, tá na feira, tá na feira. Tá na feira, mas é, o clima é esse. Mas o que diz o nosso ouvinte, JB? O Marcelo Clark, de Petrópolis, região serrana aqui do Rio, pede Elliot Smith, Rapaz, é mesmo, ele tem pedido sempre, eu não tenho trazido. Você não toca, né? Grosseiramente. Cara de pau, né? E aproveitando a entrada do nosso convidado, o Sérgio Aguiar pede Chico Sainz. Entendeu. Pensei tá doidão, que fosse, é, pensei que fosse nosso amigo dando uma risadinha aqui ouvindo. Mas, é, Nandão, JB e ouvintada, a história é a seguinte, já há bastante tempo, na realidade toda terça-feira a gente procura mostrar como que a Oi FM procura colocar o meio de comunicação rádio sintonizado com o que há de mais moderno, mais tecnológico, todas essas ferramentas, um arsenal de ferramentas para poder se comunicar com um público que até pouco tempo atrás se afastou completamente, como muita gente continua afastada do rádio mesmo. Então essas novas formas de contato é que dão a vida, a nova vida ao meio de comunicação. E recentemente a Oi FM, totalmente sintonizada com essa ideia, no meu ponto de vista, sempre patético, concorda? Positivo, positivo. Concretizou a mais revolucionária ação no rádio, o rádio old school, o rádio que você liga o botãozinho e vai se deparar com alguma coisa, no meu ponto de vista, revolucionária mesmo. E evidentemente ecoando para todas essas outras formas de comunicação. A Oi FM colocou em Recife, de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma hora de meio-dia a uma, esse horário, 60 minutos na mão do Roger, uma referência absoluta da música no Brasil, um camarada que trabalha com comunicação, que é uma bússola. Tanto a gente fala de como a internet e toda essa modernidade precisa de alguém para dizer, ó, isso aqui é a melancia, isso aqui é a mulher melancia, presta atenção, não vai confundir. E é o Roger que está na linha com a gente diretamente de Recife. Meu príncipe, boa noite. E isso. Aí, Maurício? Beleza? Beleza, meu irmão. Porra, você... Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê... Roger, essa lenda, como eu disse, que começou semana retrasada, um horário de meio-dia a uma, na UFM Recife, mostrando o que ele julga ser importante, evidentemente o que as outras não tocam e evidentemente o que a UFM não toca. Roger, você é o nosso ídolo e você é o representante máximo dessas conexões e do Ronca Ronca em Recife, cara. Parabéns, hein? Caramba, hoje praticamente um copiloto aí do Jumboteco. É isso aí. Imagina essa referência. Gostei do old school. Old school total. Total. Vou usar isso agora em release, bicho. Rádio old school. E o importante é o seguinte, o programa do Roger é para Recife pelo rádio, mas está completamente disponível pela internet. Então, todo mundo dos quatro cantos do planeta pode ouvir o Sopa FM, que é o nome do programa do Roger. Roger, aproveita e passa para a nossa audiência o que você tem mostrado, o que você pretende fazer nessa hora que o FM colocou no seu colo, maluco. Tá, pô, Maurício, o mais importante é a gente tocar a música de Pernambuco sem aquela história de música regional, porque esse conceito de música regional, de música de raiz, fica para macaxeira, mandioca, né? Música de papo de origem. Batata. Batata, né? Esse papo, a nossa música é tão regional quanto o The Clash. Então, a gente tem que tocar a música do mundo inteiro, né? Então, a música do Recife tem que estar dentro desse contexto. A gente faz isso, o conceito é esse. Música boa. Imagina a gente tocar uma hora só de música paulista, ou música francesa, ou música pernambucana. Então, a música está dentro desse contexto exatamente a partir das nossas conexões com o mundo, e que, como você sabe, não são poucas, né? Então, a gente vai aí de DJ Dolores a B52, rapidinho, entre a primeira e a ré, tá ligado? Ligadíssimo, e espero, na próxima chegada em Recife, de participar com você no seu Sopa Oi FM. Parabéns. E só respondendo ao Marcelo aí, que mandou a pedido da itinerância aí do Ronca Ronca. Isso. Da festinha, vamos fazer essa conexão, inclusive na feliz coincidência do dia 17, e estamos fazendo aqui também a primeira festa do Sopa aqui da Oi. Então, comemorando aí já o início do programa. e a resposta que ele está tendo da rapaziada, meu irmão. Então, eu vou te colocando aí a par do que vai rolar nessa festa aí durante essas semanas que seguem. Pelo amor de Deus. Rogério, mais uma vez, parabéns. Parabéns ao UFM por essa sensibilidade, perceber a sua importância, não é para Recife, a sua importância é para o planeta, é para todo mundo, é para o Ronca Ronca, é para o pessoal do Qualquer Coisa, para o pessoal de São Paulo, para o pessoal do... Enfim, de todas as pessoas sintonizadas, como você disse, com música boa. Um beijo, parabéns, Rogê. Valeu, meu irmão. Valeu a verdade aí, valeu, Nandão. Beleza, falou, meu irmão. Paz e amor. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito. É, lógico. Vai. Pera aí. Vem de novo, de novo. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu prestando atenção no trânsito aqui. Não dá pra fazer uma camiseta. Acabou de tomar uma fechada ali. Uma, né? Camiseta com bebê suco do Ronca Ronca. E aí, porra? Wilco, Jonas, saudações. Essa é a homenagem do Ronca Ronca ao presidente do fã clube do Wilco no bairro Sion, em Belo Horizonte, Rodrigo James. Sony Feeling. Disco The Album é o título, já lançado no Brasil. JB, e aí, porra? Que isso? Maurício, vamos dar um toque agora na rapaziada sobre os programas novos. Ah, exatamente. Da UFM. É, bem lembrado, porque eu comentei, o Roger entrou. Bem lembrado. É, entrou. Chocolate preto. Falando do Sofá UFM dele. E isso não é uma ação desconectada da situação, né? Exato. Do todo. Faz parte de uma visão que a UFM vem tendo já há algum tempo, há bastante tempo, no sentido de fazer um rádio caliente, aquecido. Um rádio onde o comunicador, o apresentador, o cara que vai passar alguma informação, além de simplesmente uma musiquinha xarope, porque a musiquinha é xarope, no sentido de você conseguir, você ouvir. Se você não tiver algo além do som, é a mesma coisa que você encostar o ouvido no poste e ter 150 canais de áudio ali pra você ouvir o que você quiser. Isso é mole. Manja, né, Nandão? Então a UFM tá percebendo isso já há algum tempo. E nesse sentido, vem aquecendo a sua cara. Com o que, por exemplo, JB? Antes de falar os programas, Maurício, é bom lembrar que a UFM é uma rede quase nacional de rádio e alguns programas só vão ar para certas cidades. Praça. Exatamente. No caso, o Sopa, do Roger, só vai ao ar para Recife. Mas você consegue ouvir todos os programas no site da rádio, oifm.com.br. Yeah. Vamos lá. O Rádio Café, que já existia para a rede, agora ganhou uma edição carioca, apresentada pela nossa amiga Selma Boiron. Uma lenda do rádio. Isso, rola de segunda a sexta para o Rio de Janeiro, de 8 às 11 da manhã. Ao vivo. Sempre ao vivo. É, domingo, de 2 às 3 horas, rola para o Rio e para Vitória o programa Ondas Sonoras, apresentado pelo nosso também camarada Marcos Bocaiuva, que fala de esportes radicais, toca rap, reggae e muita música boa. Outra lenda. Exatamente. Segunda-feira, de 10 às 11 da noite, para São Paulo, Santos e Campinas, rola o Qualquer Coisa, apresentado pelo trio Zé Flávio, Paulo Terron e Max Castro. Um lendódromo. Exatamente. E como o JB falou, todos esses programas estão disponíveis em umfm.com.br. O que mais? Exato. É, ainda para São Paulo, de segunda a sexta, de 6 às 8 da noite, rola De Carona, apresentado pela dupla Joana Cicato e Renata Simões. E para fechar Tampa, domingo, das 10 da noite à meia-noite, rola o Etc., com a lenda Fábio Massari. Tá bom, né? Fechou? How do you feel? You don't really know how you feel. Why? Because you haven't heard the new Velvet Underground. Here are expressions of a new dimension in honesty, purity, in feeling. The Velvet Underground. Not a probe. Not an exploration. Not an experiment. But a whole complete reality. The Velvet Underground. The Velvet Underground. This is you. You'll find your love, your hope, your reality. The Velvet Underground on MGM Records will tell you how to feel. Listen. Gonna make me go blind. Land in my toes. Oh, don't get mercy, why the heck it is done? Why, why? Light it going up to my brain. Why, why? You know it's gonna make me insane. Why, oh, why me? The Lord keep my joke. Oh, Lord have mercy, why the heck it is no not working? Watch that sweet pig, watch that sweet pig. Gonna shoot up every night of the week. Oh, oh, spotter, butter, everybody wants to kill their mother. Watch that side, don't you know, gonna be dead inside. Why not go in as an on my mind? Don't you know it's gonna make me go blind? I can't do my toes. Oh, Lord, it must be good to know. Why not go in as an on my mind? Don't you know it's gonna make me go blind? Down to my toes. Oh Lord, I'm busting. White light's got it, don't you know now? Watch inside, don't you know? Get in line. Watch that speed beat, gonna shoot up every night of the week. Buscapé, bem, vai dar bode. Au, au, au, au, au. Gravação desse disco já tem 15 anos. Gravado no Olympia, em Paris. Em junho de 93. E antes nós ouvimos a propaganda do Velvet Underground, um compacto monumental que vem na caixinha de 7 singles originais com a mixagem feita em mono, mixagem original da época, que eu mostrei no Tico Tico, no roncaronca.com.br. um primor lançado pela Sundays, de um selo basicamente para esse tipo de reedição. Então, aos pouquinhos, nós vamos mostrando esses compactos, que são as músicas originais, que qualquer fissurado no Velvet Underground conhece. Esse aqui não, aqui ao fundo é o CD, mas que vem com essa carga emocional importante para algumas figuras. Essa capa é do Nico, né? É, da Bananinha. Da Bananinha. Eu adoro. Velvet Underground com o Nico. Pois é, eu adoro quando os artistas se unem, os músicos se unem aos artistas plásticos. É, nesse caso foi o Andy Warhol. É, a Marisa Monte fez os discos dela, os dois últimos, né? Um deles foi a Beatriz Milhazes, uma grande artista plástica. Enfim, tem vários exemplos legais. Falar em vários, você tem uns três ou quatro da Beatriz em casa, não tem? Quadros tenho, né? Porque ela tava começando. É, exato. Sou um descobridor do Sete Mares, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já que você citou esse disco do Velvet Underground com a Nicole, certamente é o disco mais referencial e conhecido da banda, tem um caôzinho, porque dizem que o Andy Warhol também produziu o disco, é. E a Poeirazine, a última edição da Poeirazine, que traz uma matéria muito bacana sobre o Liverpool, a banda de Porto Alegre que nós ouvimos na trilha do Marcelo Zona Sul, ela tem uma sessão sobre produtores importantes. E tem um Tom Wilson. O Roncapedia, me corrija, por favor. É o Tom Wilson, que gravou um monte de gente. Bob Dylan. Ele era ligado a CBS. E ele foi o produtor real. O cara que vai ali no estúdio, tira o som da bateria, da guitarra. E ele que mexeu nos botõezinhos. E, evidentemente, para o marketing do disco, é muito mais importante. Era, sobretudo naquela época, falar que foi o seu amigo. Foi o Russo. Bom, quem? Russo. Eu chamava ele de Russo. Ah, tá. You know there's even some evil motherfuckers. They'll tell you life's just made out of dirt. That pretty women never really fade. Fools always blink their eyes. Já me corrigiram aí, JB? Ainda não. Ah, tá. E o que diz a nossa torcida? Vamos lá. Melquisedeque. Opa! Melquisedeque Camargo. Nossa senhora, que espetáculo. Agora você me comoveu com a presença dele aqui. Nos informa que o Liverpool contou com a presença de Foguete Luz. E o Charles Porto Ramos nos indica uma banda que foi influenciada pela música africana chamada Fool's Gold, que é formada por membros do We Are Scientists e do The Fall. Olha que espetáculo. Entendeu? E vamos dar duas dicas para a galera que está no Rio de Janeiro. Quinta-feira tem o projeto Multiplicidade no Oi Futuro, com o show do Retrotech. Retrotech é um concerto de música eletrônica criado e produzido pelo tecladista, produtor musical e engenheiro de som Carlos Trilha. É verdade. Beleza? É verdade. Quinta-feira agora, no Oi Futuro. Você sabe que o Maurício fez parte do The Fall por um minuto e meio, né? É verdade. É mesmo? É. Olha só que momento, mensagens muito importantes. Mesmo com dificuldade, tô ligado no programa em Resende. Saudades, Dustinho. Putz, querido, te amo. Meu Zoe fez blu-blu agora, Dustinho. Te amo, sem sacanagem, pastor. Cara. Francês aplaude de uma maneira diferente, né? Diga lá. E fechando a agenda, sexta-feira agora tem show da Silvia Machete no Teatro da UF. Entendi. Em Niterói. De novo, JB. Silvia Machete, sexta-feira agora, dia 25, no Teatro da UF, em Niterói. Imperdível. Diga lá, João. Ouvindo aqui o Velvet, lembrei de um amigo que mora em Nova York. E esses caras, esses brasileiros que se viram, né? Se viram nos 30 pra ganhar dinheiro. E o cara dirigia limusine pra um programa bem furreca, um tal de Saturday Night Live. Não conheço. Que momento. Ele era o Dustinho. É, o famoso Carlos Raymond, ou Calau, que mora em Astoria, no Queens. Você mesmo, Calau, você já foi motorista do Saturday Night Live? É, já peguei um monte de gente bacana aí. É, Iggy Pop, Lou Reed. Você é mesmo? Você pegou o Lou Reed? Você, ah, peguei, o cara é muquirana do cacete. Que como isso, assim? Cara. Diz que terminou o programa, ele resolveu parar num daqueles lugares que vendem cachorro-quente por $1, tal do papaya, todo mundo conhece essa porcaria. E tirou uma nota de $100 pro descer o Calau, foi lá comprar o cachorro-quente. Aí volta o Calau, o cachorro-quente, um monte de nota de $1. Diz que o Lou Reed não deu um puto pra ele. Porra, que brincadeira, hein? Mão de vaca dos infernos, hein? Luzinho, Luzinho. É, Lulu. Aqui, ó, Calau. Brincadeira, Brasil. Que situação, que momento, cara. Lies inside of your heart. You can talk during this. I know where the evil lies inside of your heart. Look at you. If you go and try to make it right, you're surely gonna end up wrong. Wrong, wrong, wrong, wrong. Oh, well, shut the door. Ah! It's only 4:09. The nearest edge is inside of your heart. But she didn't pay a dollar for me. I know where the razor's edge is inside of your heart. Motown. Whoa, 5 feet. Well, if you're gonna make it right, you're surely gonna end up wrong. You don't look like Martha the Vandellas. Oh, she's gonna start all over again. Somebody get her out of here. Electricity comes from other planets. It's not that bad a solo. Four times. Oh! Pretty together. You can't say it. Yes, I can. I can talk to myself this way. A lot to go this time. I know where temptation lies inside of your heart. I know where the evil lies inside of your heart. You ready? But if you're gonna try to make it right, you're surely gonna end up wrong. Oh, the whole mess start again. Well, New York buildings are very high. Not at all expensive. Lock the door. I'm gonna carry on at infinite length, my dear. The Pope in the Silver Castle. Is that awful? Hey, oh, that's fine. That's you it. In a booth. Oi FM. Ronca, ronca. Saímos direitinho, Nandão. Esse é um dos compactos. Uma história interessante do Velvet Underground, que a gente já contou há muito tempo atrás, e a gente vê como determinadas figuras são realmente geniais. O Antonioni, que fez o Blow Up, filme... É o teu filme preferido, Blow Up, não? Junto com Apocalipse é. São os dois. Só por causa da cena de nudez, né? Lógico. Claro. E sabe quem tá ali, né? Kinks, né? Não, não. Só por causa da cena de quê? De nudez. Sabe quem é que aparece, né? É, eu não me lembro. Jane. Birkin. Yeah. Mas é o Kinks? Não, não. Aparece ali... Yardbirds, com Jeff Beck e o Jim Payne. Então, o filme foi rodado nessa situação londrina. É um filme swing in London total. E o interessante, isso é 66. O Velvet Underground começou em 66, 65, por ali. O Antonioni queria que a banda retratada fosse o Velvet Underground. O Velvet Underground mal existia. É mesmo. Só que teria o custo de levar a macacada para Londres, onde o filme estava sendo rodado. E não havia gravadora, não havia grana para cobrir o custo Nova York e Londres. E um cachorro quente, um bagulho daquele de um... De um dólar, de 50 pences ali. Então ele resolveu a situação ali, domesticamente, com o Yardbirds, que também estava ali começando, meia-meia. Ali no Jardim. Jeff Beck, Jimmy Page, não sei o quê. Mas era pro Velvet Underground estar naquela cena, hein? Demais, né? Que momento, hein, meu amigo? Que momento. Diga lá, JB. O Felipe diz que trabalha com adolescentes e na semana passada ele botou o grande Jorge Curuca pra galera ouvir. Olha! E foi um sucesso total, todo mundo pesquisando na internet pra saber quem é Jorge Curuca. Pô, a gente precisa trazer o Curuca. Nandão, por favor, prepara uma vinhetinha. Meu pai vai pra Belém. Vou virar o lado do compacto aqui. Meu pai vai pra Belém e de repente ele volta com o Curuca aí, malandro. Ah, é? Tá entendendo como é que é o negócio, não? Oi, FM. Ronca, ronca. Deixa eu rir, risadinha. É, risadinha. Esse é o outro lado. Não me corrigiram não, JB? Ainda não. Então é Tom Wilson mesmo. O que mais, JB? O Murilo do Rio de Janeiro lembra que há 35 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha uma rádio chamada Eldopop, que era totalmente alternativa e capitaneada pelo nosso grande ídolo Big Boy. É verdade. É verdade? Yeah. O Gabriel Garcia, de São Paulo, diz que só no Jumboteco ele pode ouvir uma sequência com Los Fabulosos Cadillacs. Isso. Tá certo? É, o Zé Flávio ensinou assim. Cadillacs e Wilco. Oh, yeah. E fechando a tampa, Tony Amorim, de Recife, dá parabéns ao FM por botar no ar o grande Roger. Olha só. E quem chegou agora ao Jumboteco deve saber disso. A UFM colocou de meio-dia a uma, diariamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o Roger, essa lenda, essa referência da cultura em Recife, para apresentar um programa tocando o que ele quiser. Então, é uma revolução mesmo que ele vai começar em Recife, que já é, antes da chegada dele, a praça mais sintonizada com o que há de parafrentex na UFM. Tá ligado? É verdade, claro. Imagina agora com ele lá, com o Roger. Mas a situação é a seguinte, essa semana eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso de muito tempo, um queridíssimo amigo, o Philip, uma lenda. Talvez seja a maior lenda hoje sintonizado no Ronca Ronca, meu queridíssimo amigo Felipe. E o que que acontece, Nandão, JB, ouvintado e Jonas? Sim. O Felipe faz aniversário amanhã, meu amigo. Vai soprar a velhinha amanhã. E junto com ele, você tem loção de quem também sopra a velhinha? Que ele passou pra gente. Eu tô sabendo porque ele disse. Não vou adivinhar. Sabe quem nasceu no mesmo dia? Não vou adivinhar. Ray Charles e Bruce Springsteen. É mesmo, né? Felipe, meu amor, pra sua festa ser muito animada, especial. filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Como é que eu lancei, Nandão? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. Toma que já tava com aquele soninho chegando, aquela baba escorrendo. Eagles of Death Metal. Banda que eu não conhecia absolutamente nada. Esse é o primeiro disco do grupo, criado pelo Josh Homme, e que se apresentou no porão do rock, agora no fim de semana, em Brasília, e fez um show muito bacana. Vou me lembrar por vários dias a apresentação do Eagles of Death Metal, sobretudo com batera, que eles trouxeram. A batera da banda é o próprio Josh Homme. Eles trouxeram a batera do Queens of the Stone Age, do Joey. Manja, o cara é um demônio, um capeta, tem a foto dele lá no Tico Tico. O que mais, JB? Acabou o milho, acabou a pipoca, maluco. O Jefferson Calazans pede Amor Líquido, do Binário, ao vivo no Ronca Ronca. E Tony Amorim agradece o ingresso que ele ganhou pro show da Cell em Recife. Olha que espetáculo. Por falar no disco do Ronca Ronca, de novo a gente não falou do tema, maluco. Que semanalmente chegam... Deixa eu acabar de contar aqui. 32, 33, 34... 5.432 e-mails. Deu mole. Solicitando a informação sobre o tema do Ronquinho. Agradecer a presença do Jonas Vilandes, uma lenda da Rádio Difusão Brasileira. Obrigado, meu pastor. Jonas, te amo. Até o dia 17. Anote na sua agendinha, se você chegou agora, Ronca Ronca. 17 de outubro, a festa volta no Museu de Arte Moderna com os Paralamas de Sucesso. Se apresentando na Casa de Espetáculos embaixo e o Ronca Ronca na varanda em cima. Até lá, nós vamos fazer a promoção, vamos falar, vamos contar a história, enfim. Obrigado pela participação da nossa torcida. Juca, um beijo. Não deixe de participar durante a semana, faça seu pedido, a sua crítica. e terça-feira a gente volta ao vivo. Beijinhos, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.